Salvador, azul 4. Desconsidere. Salvador, Chiné 6224. 6224, informação em curso alfa, ajuste 10-16, pronto para cópia. Bom dia, Aracaju. Chiné 6224 para Aracaju, autorizado nível 190, decolagem pistão 90, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo direto Aracaju. Controle 119 decimal 35. Aciona 5577. Oceanair 6224. 190 autorizado para Aracaju. Decolada 10 com curva esquerda após a Pucajama Aracaju. 13935. Controle 5577. Transponder Oceanair 6224. Oceanair 6224 correto. Chame pronto para inspecionamento. Chamará. Acionamento 4209-8. Azul 4209-8. Autorizado, chame para táxi. Chama, tá. Please confirm clear for the approach Europa 083. Team Alive, clear ILSX, we approve to report on localized course, Europa 083. They will report the localized, Europa 083. Please localize Europa 083. Europa 083, complete LSXV approach and the contact the tower frequency 18.6. This is over tower 11886 and clear for the approach X-ray, Europa 083. Night. 209, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem, ajuste 10 no meia. Juliette Alfa, ponto de espera, chame, 4309. Europa 083, boa noite. Europa 083, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 10 knots. Clear to land 10, Europa 08. Para pronto, 4209. Azul 4209, a linha mantém 10. A linha mantém 4209. Europa 083, on the ground at 32, taxi via Alpha Juliet Gate 10. Alpha Juliet Gate 10, Europa 083. Azul 4209, livre decolagem, vento 170 graus, 14 nós. Decolagem 4209. Puxa, né, minha? 224, pronto, prospect 91. Autorizado, chame táxi, Xaner 6224. Chamar a táxi. Azul 4209, decola aos 35, controle 119, decimal 35, uma boa noite. Controle, boa noite, Azul 4209, passa 2000 pés. Boa noite, Azul 4209, contato radar na decolagem, sub manter o nível 380, voo da Cruz de Dael. Para Dael, Azul 4209. Salvador, boa noite, é oficial 019, descend level 140, position adult, bom arrival. Boa noite, é Portugal 019, Scott identity, descend flight level 040, bom arrival, altimeter 1016, Europa 019. Correction, Portugal 019. 019, descend altitude 4000 feet, turn on QNH 1016. Bom arrival at Salvador. Puxa, né, minha? 224, prova para o Trax, para o BD 83, autonomia de 2 horas e 22, alternando Salvador. 4209, Azul. Ajuste 1016. Fim de alfa, chamada pronta, 6224. Controle Salvador, boa noite, TAN 3600, informação Alfa. TAN 3600, identifique chegada Mari, desça até o nível 050. Ajuste altímetro no 0 no meia. No 0 no meia, tive descida até o 050, 3600. Puxa 9224, a linha e decola, vento 1970 graus, 04 mais. A linha decola 6224. Azul 4209, chamem agora o centro Recife na frequência 128.8. 1288-4209. O número para pouso do 73600? 2. Número 2 ou número 1, não está muito longe? Na Lagoinha no momento. Ah, tá ok. Na 6224, decola 42, controle 119, decimal 35, boa noite. Decimal 35, boa noite. Controle 6224, boa noite. Boa noite, chama 6224, contato radar. Submanter o nível 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, 6224. Portugal 019, descend to 2,000 feet, altimeter 1016. Report on localized cost, clear ILS X-ray, approach 1-way-10. Copy, down altitude 2,000 feet on QNH 1016. Clear ILS approach runway, ILS X-ray runway 10, Calibac established on the localized field, 019. Para 3600, desça para 3000 pés e reduza para 2100 nós. Para 3000, reduzindo 210 nós, 3600. Chame a 224, chame agora Recife, frequência 126.85. 2.085, 224, boa noite. Boa noite. Não, passar ITAP e reduz para 1709. Afirmativo, vai reduzir o TAP 3600, tem o tráfego do TAP no TAP. Vemos.